Então fala um pouco do Espírito Santo. Ah, o Senhor, ele é maravilhoso, porque ele foi para o Pai, mas ele não nos deixou sozinhos. Sim. Ele não te deixou órfão. Eu não sei, você que está aí do outro lado assistindo, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua situação, mas sabe de uma coisa? Eu não preciso saber, porque o Consolador, o Espírito Santo, ele está aí com você. Ah, mas está tão difícil que eu acho que ele nem está mais olhando para mim. Ele está. Nós nos esquecemos dele. Ele não se esquece de você. No momento que eu tive o meu livramento, o Senhor, ele me deu esse louvor que nós vamos louvar agora. Só. E eu não tinha nem mais voz para cantar. A minha voz, quando o Senhor deu esse louvor, ela saiu como caquinhos. Mas naquele dia que eu chamei o Espírito Santo, que eu disse: Espírito Santo de Deus, vem. Vem e conduz a minha vida. Vem, vem e me leva por todos os lugares onde o Senhor quiser. Ele trabalhou por mim. Amém? Então eu te convido a convidar o Espírito Santo. Convida o Espírito Santo para estar aí com você Santo agora. Deus, Chama o Espírito Santo. único digno, Chama o Espírito Santo, arrimo da porque nossa sorte, ele vem. verbo divino. Ele vem com força e poder. Ele liberta, ele Santo é o transforma, Senhor. ele destrói as Toda glória. fortalezas por amor a você. Santo Deus. Espírito Santo de Deus, preciso de ti. Espírito Santo de Deus, vem me conduzir. Cura as feridas da minha alma. Muda minha vida, Senhor. Eu preciso de ti. Conosco, Deus para convosco, livre deste mundo, livre do sufoco, Ele me entende, onipotente, onisciente, onipresente, eleve a sua mente de um jeito diferente, venha pra Jesus, o que morreu na cruz, vontade, vício, loucura, só com jejum, o Espírito Santo te vigia o dia inteiro, vem ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e de valor. Sorte, muda a minha história, muda a nossa sorte. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, Senhor. Preciso de ti. Sim, que Atos capítulo 2, a Bíblia relata sobre a descida do Espírito Santo. E eles clamavam, buscavam em todo o tempo. E de repente vem um vento muito forte e encheu toda aquela casa com o Espírito Santo. E eles falaram: aleluia, louvor a quem é de direito. Oh, aleluia. De repente tudo mudou. Estava morto e gerou vida. De repente mudou, de repente houve salvação, transformação. A velha escola está de volta. Pensando nas vidas, o foco é vidas, vidas, vidas. Alegria, paz, muita paz, muito paz, muita paz. Casamento restaurado. Os moleques longe da droga, da cocaína, da maconha, do crack. Assim que é, a velha escola está por isso. Voltou por esse motivo. Pensando nas vidas. Os que estão desesperados, Jesus está voltando, moleque. É desse jeito. Pregando a realidade das ruas também. Desse jeito. Toda honra e toda glória ao general de guerra,